Oi, dai-me forças, eu vim para trabalhar. Oi, dai-me forças, Jesus de Nazaré. Oi, dai-me forças, eu vim para trabalhar. Todos dizem que a Umbanda tem mironga. Tem mironga, a catira tem gongá. Todos dizem que a Umbanda tem mironga. Tem mironga, a catira tem gongá. Esse é meu recado. Tá certo, graças a Deus. Muito obrigado.